ZYK 736 Iguatemi AM, 1500 kHz. E ZYG 865 3295 kHz, Iguatemi Onda Tropical. Emissora da Rede Autonomista de Rádio Difusão.